também o próprio ecossistema tem crescido, mas também é preciso perceber que nós ainda estamos longe de um sucesso americano, de um sucesso israelita, e é preciso, um, não desistir, dois, perceber que isto vai durar muito tempo. Ou seja, estamos a falar de um ecossistema português, e neste caso em Lisboa, de menos de 5 anos. Ou seja, nós quando começamos, fomos o primeiro projeto incubado a setup Lisboa. Por isso, é essa, no fundo, a limitação que tu tens, porque é preciso também reconhecer que não tens um billion dollar company tecnológico a partir de Lisboa para o mundo. Todos os anos, estudantes universitários viajam por este mundo fora à procura de uma melhor educação. Uma das principais preocupações logo a seguir a escolher a melhor faculdade possível é, sem dúvida alguma, escolher uma casa para os meses que se avizinham. Qualquer pessoa que já tenha saído da guarida dos pais se apercebeu que este passo é bastante importante. A Uniplaces, startup criada em 2012, responde exatamente a este problema. O meu nome é André Albuquerque e sejam bem-vindos ao Zero, o programa onde entrevistamos empreendedores de modo a contar as suas histórias de zero a herói. Se quiserem saber mais sobre nós, podem ver o nosso site em zhe.ro ou nas nossas redes sociais principais, Facebook e Instagram, em zhe.ro. T-O-H-E-R-O. O nosso convidado de hoje é Miguel Santomaro e é o co-founder desta startup que hoje em dia tem escritórios pela Europa fora e tem vindo a ter imensa atenção mediática. Recentemente venceu o prémio de melhor plataforma / marketplace dos prémios europeus de Europas, a ação promovida pelo TechCrunch. Para além disto que eu acabei de referir, Miguel também faz parte do Global Shapers Capítulo Lisboa e é presidente da delegação portuguesa da Entrepreneur Organization e, tal como a nossa primeira convidada, a Cristina Fonseca, está referida na lista Top 30 Under 30 da Forbes. Se eu fosse continuar a ler notícias sobre o Miguel ou Uniplaces e fazer um apanhado destes momentos, nunca mais me calava. Portanto, vamos passar à entrevista. Então, olha, Miguel, tudo bem contigo? Tudo. Obrigado pelo convite. Obrigado por estares aqui presente. Mais uma vez, bem-vindo ao programa e peço agora então para fazeres aqui um pequeno pitch sobre ti. O pitch vai começar muito por Miguel Santomaro, 27 anos, um dos três fundadores da Uniplaces. Português, origem, eu nasci no Porto, vim para Lisboa, neste caso, há cerca de 5 anos atrás. Os primeiros 18 anos passei no Porto, entretanto depois fui fazer licenciatura em Inglaterra, onde acabei por, acho que há um fundo é o elo comum com os meus dois sócios, o meu Ben e Mariano, que acabei por conhecer em andanças por terras inglesas. Depois acabei por fazer o MBA nos Estados Unidos, em empreendedorismo global, onde na altura conhecia pouco sobre o tema, e algo também me despertou. Ou seja, tinha criado o Clube de Empreendedorismo da Universidade de Nottingham, que depois acabou por ficar alargado para toda a rede universitária inglesa. Isso acabou por me despertar algum interesse, fugir provavelmente do mais tradicional da consultoria estratégica, que seria provavelmente o caminho mais normal. Mais fácil, não sei, eu diria. Mais provavelmente fácil para alunos de gestão e de economia, por norma. Sim, pelo menos um caminho mais comum, mais fácil do não quero. Há sempre alguns. Eu não diria, não queria que seja mais fácil, provavelmente. Trabalham muito e é difícil de entrar, é muito difícil de entrar. Mas era uma ambição minha desde pequeno e que, entretanto, depois com a experiência de empreendedorismo, e na altura sempre quis ser empresário, não conhecia bem a palavra empreendedor e era mais difícil de dizer. E na altura acabei por explorar um MBA nos Estados Unidos, na Babson College, que tinha muita fama e hoje ainda tem muita fama na área de empreendedorismo global. E fiquei ainda mais curioso, acho que também muita à parte daqueles temas que tu começas a procurar e começas a saber mais, começas a ficar mais curioso, mas mais dúvidas tens. Acho que foi, no fundo, com o empreendedorismo foi muito nesse sentido. Acabamos por perceber, ou acabei neste caso por perceber, que o empreendedorismo nunca era interessante, uma forma de aprendizagem, mas que acabava por muito, havia muita coisa que tu perdias se não conseguisses explorar o lado prático, ser empreendedor. Então, no fundo, quando me graduei dos Estados Unidos em 2011, acabo por vir para Portugal numa conversa com o Ben e com o Mariano, onde decidimos, no fundo, os três começar algo. Não havia mercado, não havia conceito, havia apenas uma ideia de começarmos algo em conjunto, tecnológico, escalável, e que provavelmente a origem, no fundo, a rampa de lançamento do país de origem, provavelmente não seria algo à partida determinante. Exploramos Londres, exploramos Barcelona. Londres provavelmente muito caro e frio e chuvoso, Barcelona menos caro mais interessante do ponto de vista do hub empreendedor. O Ben não falava em espanhol e nós não tínhamos, no fundo, uma base lá. Tínhamos para vir para Portugal porque tínhamos uma base, tínhamos um sítio onde ficar durante os meses e que podíamos explorar em casa dos meus pais, e acabamos por nos aventurar no final de 2011 e início de 2012. Seguimos um bocadinho o caminho tradicional de alguém que sai da faculdade. E na altura o Ben já, e o Mariano também já tinham alguma experiência profissional, o Ben em Londres em Private Equity, e o Mariana a liderar a expansão internacional da Groupon na China, na altura que a Groupon era este billion dollar famous company. E na altura quando decidimos vir para Portugal, e exploramos vários negócios no setor de viagens, travel, pensamos que era uma boa oportunidade. Às vezes é difícil perceber, mas no início de 2012 não existia nem Airbnb, nem a Uber, não existiam grandes casos de sucesso em nível de marketplaces na Europa, que era uma área que nós tínhamos bastante interesse. Estava a vir dos Estados Unidos, conhecia já a Airbnb, tinha já uma presença muito forte em Nova York, já com uma expansão internacional a começar a ser definida. Sim, Paris já era uma das cidades mais, já estava a começar a ficar já ali. 2000, não, eles lançaram no final de 2011, não sei se era privado ou público, mas iam lançar, iam angariar a primeira grande ronda de investimento deles, 100 milhões, que no fundo iam ter esse foco em, na Europa. Na altura, curiosamente, acabaram por contratar o diretor para a expansão internacional, que é hoje um dos nossos investidores, o Martin Reiter, e rapidamente percebemos que não queríamos entrar no mesmo espaço, que era demasiado competitivo. Tínhamos a Airbnb, tínhamos a Housetrip, Nine Flats, Wimdu, ou seja, num curto espaço de tempo o mercado ficou inundado de no fundo, de concorrentes. Acabamos por perceber que haveria ali uma oportunidade interessante a nível do modelo de negócio, de criar um marketplace digital também, mas focado num outro vetor, neste caso num vertical diferente, neste caso universitário. 200 milhões de estudantes no mundo consomem, em termos de consumo e serviços, produtos e serviços, cerca de 500 mil milhões de dólares, e nós achamos que era no fundo um nicho com escala diferenciador dos restantes, e que não havia no fundo um player global, alguém que dominasse da mesma forma que tu hoje pensas em 4, 5 marcas para provavelmente quase todos os setores tecnológicos. Ou seja, pensas em viagens, tens 4 ou 5 marcas de viagens, tens o mesmo que se passa em desporto, em moda. E nós achamos que no fundo ainda hoje existe uma lacuna de mercado, uma marca consiga dominar estes 200 milhões de estudantes. 200 milhões em termos de escala, uma escala já muito considerável, o tamanho do Brasil, muito maior que o mercado inglês, por exemplo, e tens grandes players tecnológicos a tentarem dominar um setor no Reino Unido, e nós achamos que podíamos no fundo dominar o setor dos estudantes. A ideia parte de uma necessidade própria, ou seja, nós os três tínhamos sentido essa dificuldade no Reino Unido, com uma conversa com alguns colegas nossos cá. Um dos meus melhores amigos, o Francisco Guerra da Silva, na altura presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, que uma das tarefas no início do ano foi ajudar colegas dele a arranjar alojamento. Nós percebemos aí que havia uma oportunidade, muito sinceramente, sem na altura perceber que poderia ser realmente um negócio com um potencial que a Uniplaces hoje tem, mas foi algo que acabou por começar com essa necessidade. Criamos um protótipo, ele determina um MVP, e a partir daí foi entrar em rondas de investimento. Rapidamente percebemos que queríamos escalar e não queríamos tornar aquilo que se determina por um lifestyle business. No fundo, queria-se fazer algo que se pudesse escalar rapidamente em várias geografias e, a partir de Lisboa, a partir de Portugal, conquistar o mundo. Eu acho que é, no fundo, usar essa rampa. E foi, no fundo, isso foi 2012. Em 2012 fizemos a nossa primeira ronda de investimento com o Shilling Capital Partners, que é um dos nossos, o nosso primeiro investidor, também eles portugueses, com mais dois business angels ingleses, um deles o fundador da Zoopla e outro que tinha criado, no fundo, um Netflix inglês, e no fundo eles acabaram por também ser determinantes na sucesso inicial, por validaram no fundo o modelo de negócio, e tinha as três jovens acabaram de sair da faculdade que tinham essa ambição de criar algo tecnológico. Eu tinha 22, o Mariano e o Ben tinham 23. Por isso sou relativamente jovens. E depois foram os desafios naturais de encontrar uma equipa tecnológica que vão desenvolver o seu modelo tecnológico. Nós também, há outra particularidade, é que nós no fundo não temos background tecnológico, o que à partida é logo um desafio. e foi explorar, no fundo, várias ideias de tentar perceber o que é que se conseguia fazer. Acabamos por depois angariar os primeiros 200 mil euros, depois acabamos por todos os anos, desde então, levantar uma ronda de capital para permitir também continuar o negócio, sempre tentar crescer mais rápido do que provavelmente os nossos cash flows próprios permitiriam. E foi, acabamos por hoje conseguir estar numa posição hoje mais confortável, 132 colaboradores, com escritórios, um escritório principal hoje de operacional em Lisboa, depois temos um escritório em Londres, Madrid, Barcelona, Milão e Berlim, e acaba por... Então, enquanto escritórios já têm várias geografias, não é? Temos, ou seja, acima de tudo a nível europeu, com foco, acho que é algo que também aprendemos muito cedo e que nos custou caro, foi perceber que, embora se quisesse ser uma startup global, que é difícil dominar todos os mercados ao mesmo tempo e que tem que ser, no fundo, uma conquista mercado a mercado, e nós hoje temos equipas no terreno em cada um desses mercados que nós queremos conquistar. E acabou por, depois de todas as dificuldades normais, que acabas por, curiosamente, que me vinha a perceber, serem muito similares. Montares a equipa, conseguires contratar, conseguires reter, prioritização das tarefas, não só a nível internacional, escolher os países, como escolher esses países, o que fazer, o que deixar para trás e o que focar para o futuro. Eu acho que, no fundo, acabas por perceber as dificuldades de negociar nas primeiras rondas de investimento com investidores que sabiam muito mais em termos, mesmo em termos financeiros e de rondas de capital do que nós. Isso é sempre uma vantagem para o investidor que está a negociar com o empreendedor, ainda por cima jovem, que provavelmente pode ser nunca ter feito isto antes. É sempre desconfortável, mas estimulante por um lado. E tem sido esse o desafio, escolher os investidores certos, escolher as pessoas certas para liderar a equipa, e um bocadinho depois a cultura que eu acredito muito acaba por a cultura que tu crias no, na organização influenciar muito o crescimento do negócio, a forma como tu trabalhas, ou seja, as pessoas acabam por passar hoje mais tempo aqui provavelmente no escritório do que passam certamente em casa, e acabas por depois, pelo menos nos primeiros anos de vida de uma startup, de confundir muito o pessoal com o profissional, e de este work-life balance que a gente fala, acho que é importante conseguir-se definir cada vez melhor, e nós para lá caminhamos, mas no fundo tens todos estes desafios que existem a nível organizacional. Pegando aqui na tua... Isso é uma longa introdução para uma pergunta muito curta. Não há problema. Pronto, então aqui pegando agora também na tua introdução, só para antes de mais, é de louvar que com 22 anos já estavas a levantar capital. Tenho 22 anos agora e acho que nem estou perto de sequer algum dia o capital que eu consigo é a mesada da minha mãe. Estás na altura, também eu comecei assim. E pá, eu acho que é sempre é desafiante, mas foi a melhor coisa que eu fiz, mas é desafiante. E não é normal, por muito que eu acho que é tentar desmistificar um pouco também o conceito da startup, que não é aquela pequena mercearia digital, que não é algo muito pequeno e que de repente fica empresário. Acho que é importante perceber que é quase uma atitude, um estilo de encarar as coisas, de gostar de começar projetos, nem sempre gostar de os continuar e os acabar. E esse tipo de atitude acho que é importante as pessoas perceberem como é uma startup, pode ser uma startup, uma pequena startup, uma média startup, uma grande startup. Há quem se considera no Facebook ainda que está numa startup, com aquele hacker attitude que eles têm, por isso também depende muito. O Steve Jobs dizia várias vezes que eles eram a maior startup do mundo, não é? Sim. E Facebook considera-se hoje a maior startup do mundo, por isso, sim, eu acredito que consegues ter essa escala desde que a mentalidade continue lá, desde que queiras sempre crescer e consigas estar a crescer a um ritmo alucinante, onde quase tens que partir o que fizeste bem no ano passado para construir de novo, mas construir a crescer de repente mais 300, 400%, muitas vezes alavancado por investimento de capital de risco, que não é necessariamente uma obrigação nem um ponto de sucesso. Acho que muitas vezes as pessoas acabam por terminal de sucesso das startups muito de acordo com o investimento angariado, acho que isso é errado. Acho que acabas por angariar capital externo ou não, o que importa acaba por ser se consegues criar um bom negócio, um bom modelo de negócio e um negócio escalável. E é importante também desmistificar esses conceitos. Então agora falamos aqui, pronto, tu atualmente estás com 27 anos, quer dizer que o Uniplus já está com 22, pelo menos, com 5 anos. Exatamente. Uma coisa que eu, numa reunião recente, e é uma imagem que muita gente fala de ti, que é, tu, se não me engano, acho que é no Corpo de Lisboa, meteste em cima de uma mesa, pelo menos foi o que o Fernando Mendes me contou recentemente, que é preciso designers. Isso foi um momento assim um bocado... Consideras que se tivesse atualmente farias isso, só por curiosidade? Se tivesse atualmente agora... Eu acho que já fiz coisas mais malucas, ainda mais recentemente. Então conta-me, por favor. Não sei se há algumas coisas que não posso contar, mas é normal ir para os copos com candidatos e tentar convencê-los até à última, levá-los para o Lux se for necessário, e já levei alguns. Neste caso até lembro do último, o Head of BI, o Avner, que israelita, que veio de Berlim, e foi até às tantas a tentar perceber como é que nós podíamos montar as coisas aqui na organização, e qual era a visão para a Uniplaces, qual era a visão dele e como é que as coisas podiam se juntar. Ultimamente, por exemplo, contratamos recentemente o Tiago Cabas, que era uma das pessoas, um dos designers que estava na equipa do Facebook, do Messenger, que estava a liderar o projeto lá, e trazê-lo de Silicon Valley foi difícil, e passamos por, ainda por cima com as filhas, com as três filhas que tem, por isso acabas por convencer mesmo as pessoas iniciais. Lembro do André Albuquerque, quando tinha o projeto dele e que quer ser o CEO de um negócio dele no futuro e que vai ser de certeza um grande CEO de sucesso, que ainda hoje continua aqui connosco, e que na altura tinha a Startup Scholarship dele e que com uma série de pessoas, acho que na altura até com o Rui, que agora está na Venium, e continua a fazer projetos, e nós tivemos que fazer, lembro de, ele estava na Google, estava a pensar se ia para a Google, se ficava connosco, quando nós éramos 10 para aí. Sim, ele escreveu um texto até na altura, que é porque é que ele decidiu não ficar na Google e decidiu ir para uma startup. Por isso acabas por esses desafios, e acho que é motivação, pelo menos para mim, mais interessante é as relações que tu crias, mas acima de tudo perceber que tinhas uma visão ou um sonho, dependendo de como é que tu queres colocar, e conseguires convencer outras pessoas a embarcar nessa viagem. Portanto, tu tiveste a ideia da Uniplaces, foi com os teus cofundadores, e tu fizeste e tiveste logo a ideia de ser logo para o mercado, lá está o tal mercado nisto, ainda agora falaste, ou foi assim um bocadinho? É diferente. Sim, é diferente. Se tens alguns tipos de negócio que tu começas por... Eu tenho 10, 15 anos de experiência no mercado, determino uma falha de mercado e vou criar um produto ou um serviço para colmatar aquela falha e atacar aquela oportunidade. No nosso caso, foi mais por uma necessidade própria de nós. Nós tínhamos estudado todos no Reino Unido, tínhamos percebido as dificuldades que eram para internacionais ou para locais encontrar em casa, e achar que a experiência para o estudante na sua globalidade, não só no alojamento, mas em todos os serviços que no fundo estão à volta do estudante, nós achámos que a tecnologia não tinha acabado por ainda hoje, e acredito que ainda mesmo hoje, em 2017, acaba por não criar um papel tão facilitador e tão inovador como poderia criar. Ou seja, um estudante hoje não tem uma app no telemóvel que lhe permita pagar a renda, ao mesmo tempo de conectar com as miúdas todas que vêm de Erasmus de Lisboa e para combinar uma festa, um copo para um jantar, ou descontos muito específicos para mim, ou seja, em termos de oportunidade, comunidade e usar as tecnologias para facilitar esse processo de encontrar uma casa, que normalmente é algo difícil, porque é um custo grande que vais ter que suportar, provavelmente é a primeira vez que sais de casa dos teus pais. Não conheço a cidade muitas vezes para onde vai, mesmo no meu caso do Porto para Lisboa, quando vim criar a Uniplaces, eu achava que queria ficar no Chiado até perceber que aquilo era extremamente caro, depois queria tentar perceber antes Chiado e Baixa se aquilo era uma freguesia ou não, depois percebi que nada daquilo era uma freguesia, e que no Chiado era Encarnação e depois Santa Maria Maior, acho que era do Baixo, e depois vais aos sites classificados, eles estavam divididos por freguesias, ou seja, acaba por haver uma muito pouca sincronização e produtos tecnológicos não trabalhados para o consumidor final e não desenhados a pensar no consumidor e muito mais em algo enraizado na nossa cultura. E nós acabamos por perceber que isso era uma necessidade não só em Portugal, mas também em Inglaterra, onde nós tínhamos estudado, e no fundo acabamos por perceber, um pouco por acaso e depois também por muito trabalho, que era uma oportunidade global. Isso foi, no fundo, se calhar a sorte que tivemos do negócio, foi ter apostado num negócio que em Portugal fazia sentido, que nós achávamos que podia ser uma oportunidade global e que, no fundo, vem-se a concretizar que, no fundo, a tecnologia pode ser usada e a grande inovação do Uniplaces não parte de criar um novo mercado, ou seja, os estudantes já estão todos lá e eles já estão a ficar alguns nas cidades, mas nós organizarmos melhor o mercado e usarmos tecnologia para conseguires estares na China e reservares uma casa em Berlim através da Uniplaces com dois ou três cliques, se quiseres, e com todas as facilidades que hoje tens de reservar um hotel através do booking.com, terias as mesmas com a Uniplaces. E nós acreditamos que ainda conseguimos ir mais longe, porque a indústria hoteleira é extremamente competitiva e tens uma série de serviços que o Booking hoje não conseguiu criar, mas nós hoje temos oportunidades de trabalhar muito próximo com investidores imobiliários e, por exemplo, sabermos onde construir, a que preço, a que tipo de tipologia, e então aí conseguir criar melhor produto em termos de melhor oferta de alojamento para os estudantes que aí vêm. Ou seja, acaba por haver várias dimensões ao negócio que, muito sinceramente, no início, quando começamos, não tínhamos sequer noção que podia chegar tão longe como chegou, mas sempre tínhamos a ambição de isto não ser algo muito local, ter sempre muito global. Acho que isso foi a grande diferença que eu vi nos últimos 5 anos, pronto, uns anos ainda antes, de uma grande mudança que eu senti, e hoje falas com qualquer startup tecnológica a partir de Portugal, rapidamente está a pensar que no mês a seguir tem que vender para a Alemanha, para a Inglaterra ou para os Estados Unidos. E essa internacionalização, esse pensar grande, pensar global, acho que é, sem dúvida, importante, porque é muito como os israelitas construíram os seus hubs e as suas grandes empresas a partir de Israel, num país mais pequeno que o nosso, com menos população que o nosso, e hoje são provavelmente o segundo ou terceiro, agora depois da China, grande hub empreendedor do mundo. Em nível de tecnologia são fantásticos. É um país com condições muito mais adversas que a nossa, com menos população. Eu acho que isso é, no fundo, o que também nos atraiu. Parte deu muito trabalho, uma segunda parte acabou também por ser, a nível do contexto, também com alguma sorte. Então agora vamos passar um bocadinho para as tuas experiências passadas, aquilo que eu te falei ainda há bocado. Há alguma experiência que tu consideras, algum momento da tua carreira empreendedora que tu sintas que não tenha corrido da melhor maneira? Há alguma coisa que se pudesse alterar agora, talvez alterasse? Vamos arriscar assim, algum challenge, algum obstáculo que tenhas tido na tua carreira até hoje que seja de falar? Claro, eu tenho por norma tentar não me arrepender daquilo que eu não consegui fazer antes. Eu acho que é tentar perceber que, do nosso lado, estamos extremamente satisfeitos onde conseguimos chegar hoje. Tivemos muito trabalho em escolher os investidores certos e as pessoas certas para se juntarem ao negócio. Houve, obviamente, erros que tivemos, que cometemos no passado. Podemos ter feito, acima de tudo, decisões mais rápidas. Acho que é sempre importante perceber que se podia ter feito mais e melhor. E essas decisões, mais do que provavelmente melhor, acho que podemos ter feito mais rápido algumas decisões. E sempre complicado, é sempre complicado despedir uma pessoa que trabalha contigo durante 2 anos e questiona sempre várias vezes antes de ter que tomar a decisão se é a decisão certa ou não. E hoje em dia começas a perceber mais rápido, começas a ter mais alguma perspicácia de quando é que faz sentido trocar alguém de posição, tanto para uma outra área na organização, ou ter que trocar eventualmente com outra pessoa de fora e recrutar. De mercados, acho que, obviamente, escalámos primeiro, depois acabamos por contrair, acabamos por escalar novamente para outros mercados. Podemos ter poupado tempo e dinheiro nessas imprecisões, mas prefiro olhar muito mais para o futuro e tentar perceber que aquilo que correu mal no passado possa ser usado para o futuro, e isso acaba por por acontecer, ou seja, acho que alguns dos erros que nós cometemos no passado permitem-nos hoje, com uma escala muito maior, não os voltar a cometer. Sim, acho que essa experiência também já e acho que reconhecer esse, acho que um falhanço é mesmo um falhanço quando tu não aprendes com ele. Eu acho que quando tu consegues aprender com alguns dos erros que tu cometeste, deixa de ser um falhanço e é apenas uma aprendizagem. E acaba por ser, no fundo, o grande desafio para nós é assumir que estamos a fazer, tentar fazer o melhor, o mais rápido possível, com o melhor resultado possível, focados. Acho que também foi uma das grandes aprendizagens difíceis de tentar perceber o que é o empreendedorismo. Isto do empreendedorismo, muitas vezes com aquela metáfora de a sair, a tiraste um penhasco, a construir o avião à medida que vais cair no penhasco, a ver se aquilo levanta voo antes de cair no fundo. Isso faz sentido, mas acaba por ser muito mais um caminho de conseguires priorizar bem com a simetria de informação, ou seja, com muito pouca informação, uma informação imperfeita, tens que tomar as decisões que à partida não sabes o resultado final. E isso passa muito por essa incerteza. Eu não acredito que as pessoas, que empreendedores gostem de risco, aprendem a tentar gerir esse risco e tentar diminuí-lo ao máximo. Mas obviamente tem que cometer riscos, porque senão as coisas também não crescem, não mudam. Eu acho que esse é o desafio do empreendedorismo que mais atraiu. E então vamos agora para o resto da medalha. É uma experiência que para ti tenha sido uma vitória nesse sentido. Vamos até à base da questão. O que é para ti uma vitória, antes de mais? Na carreira, lá está, eu não estou a dizer um sucesso, vamos dizer consideras pequenas vitórias, ou o que é para ti, o que é para ti um sucesso? Eu acho que não há, que nós não tivemos grandes falhanços, acho que erramos certamente algumas coisas, acho que também ainda não tivemos grandes vitórias, pelo menos o sucesso, acho que tivemos algumas vitórias importantes e várias. Alguma que queres agora dizer assim de... Não, acho que continuo eu, Ben e Mariano no negócio, eu acho que isso foi uma vitória que é difícil, e ao fim de 5 anos teres 3 sócios ainda agarrados ao negócio, motivados para fazer crescer e acreditarem na ambição com que tínhamos começado o projeto, acho que isso é uma grande vitória. Temos ainda algumas pessoas que começaram connosco muito numa fase inicial. Na altura tinha falado do André Albuquerque, tens o Miguel Manso, que foi o nosso primeiro engenheiro, continua hoje connosco, e são obviamente grandes vitórias. Temos outras vitórias mais simbólicas, as rondas de investimento, que são à partida uma vitória de algo, uma pequena, nem que seja uma pequena vitória, porque no fundo consiste em convencer alguém a dar-te capital, e isso é sempre difícil. E tens várias, consiste na marca, ou seja, hoje a presença que nós conseguimos ter em Lisboa, como o capital humano que conseguimos trair, é também muito às vitórias que nós temos conseguido em termos de exposição mediática, criar uma marca que as pessoas acreditam e que queiram trabalhar. Isso é, sem dúvida, são boas vitórias. Em termos de melhor experiência, eu acredito que nós hoje proporcionamos uma melhor experiência ao estudante e uma melhor experiência aos senhores que trabalham connosco, e muitos deles trabalham connosco desde 2011, 2012, e isso tem sido muito, muito bom, muito gratificante. Do lado do... Eu acho que, no fundo, é importante perceber, acho que, e frisar apenas, que na parte do sucesso, eu acho que não tens ainda em Portugal, e fala-se muito de sucesso e destas startups, muito sucesso. Eu para te ser sincero, nem por falta de humildade, nem 8 nem 80, acho que é preciso reconhecer as vitórias que as startups portuguesas hoje têm tido, não só no Places, mas várias, isso tem sido muito, muito bom, especialmente nos últimos anos. Isso tem-se visto com a exposição mediática lá fora, com a atração de capital que se tem conseguido, com hoje ver startups nos Estados Unidos, em Londres e por aí fora. Também a Talkdesk e a Farfetch. E a Cirrus, e a Feedzai, e a Roll19, a Codacy, ou seja, tens várias. Acho que tem sido interessante também, o próprio ecossistema tem crescido, mas também é preciso perceber que nós ainda estamos longe de um sucesso americano, de um sucesso israelita, e é preciso, não desistir, dois, perceber que isto vai durar muito tempo, ou seja, estamos a falar de um ecossistema português, neste caso em Lisboa, de menos de 5 anos. Ou seja, nós quando começámos, fomos o primeiro projeto incubado a Setup Lisboa. Por isso, é essa, no fundo, a limitação que tu tens, porque é preciso também reconhecer que não tens um billion dollar company tecnológico a partir de Lisboa para o mundo. Tens uma Farfetch, uma empresa inglesa com um vendedor português, tens uma Talkdesk a crescer e a chegar lá próximo, com um hub de engenharia aqui em Portugal, agora em Lisboa e no Porto, mas com a equipa fundamentalmente nos Estados Unidos hoje. Tens algumas empresas mais, como a Uniplace, se calhar como a Anbabel também, como a Codacy, como a Roll19, que tentam fazer mesmo de Portugal para o mundo. Isso tem sido um maior desafio, se calhar de mais patriótico que qualquer outra coisa, de será que se consegue provar ao mundo que consegues criar grandes colossos digitais a partir de Lisboa para o mundo, a partir do Porto para o mundo. Acho que é evidente que tens muito boa tecnologia, bons engenheiros, pessoas que sabem trabalhar e pessoas que aprendem com uma facilidade incrível. A parte toda do apoio ao cliente, tens já pessoas com muita experiência e uma facilidade de línguas, e conseguirmos atrair talento internacional, que há 5 anos atrás era difícil atrair um alemão ou alguém de São Francisco a mudar-se para Lisboa, e isso hoje Portugal é muito mais atrativo, mas acho que ainda te falta conseguires dar o verdadeiro salto. Ainda hoje ainda não és competitivo com um mercado como de Londres ou como São Francisco e como de Berlim. Não sei se um dia vais conseguir, eu acho que tu não queres ser igual, mas queres ser provavelmente tão ou mais competitivo que esses mercados, mas com uma identidade própria. É isso que nós precisamos criar. O modo de startup de Portugal, não somos o novo Dado, mas somos o novo Silicon Valley, somos de novo. Sim. Está, somos Lisboa, somos Portugal. Queres ser um novo Portugal, não é? Queres ser um novo Portugal mais tecnológico, mais avançado? Acho que sim, acho que é bom ser, mas é preciso ser um novo Portugal e não um novo São Francisco. De qualquer outra coisa, muito bem. Passando agora para as tuas super características, neste sentido, é aquilo que falámos também. Qual é que tu consideras que é para ti o teu super poder, neste sentido, uma característica que a ti consideras que seja bastante forte? Algo que eu me sinto extremamente à vontade é pessoas, ou seja, tanto na parte de mais comercial, que para mim é natural e é algo que eu gosto, de business development, de novas oportunidades, novos negócios, atrai, mas acima de tudo é pessoas. Acho que a parte da empatia é complicada, é difícil trabalhar a empatia, é algo quase natural ou não, mas é algo que me tem ajudado a encontrar as boas pessoas, conseguir atraí-las para o negócio, conseguir mantê-las motivadas, perceber quando estão em baixo, quando estão em cima. Essa empatia e essa habilidade, aquilo que nós definimos muito em inglês, o people skills, não é? A skill com pessoas, tem-me ajudado bastante. Eu diria que se tivesse que eleger um, é provavelmente esse o superpoder. Qual é que seria a tua maior fraqueza nesse sentido, como o revés da medalha? Se calhar está muito ligada a esta parte do empreendedor e de se calhar também do business developer, de alguém que tem várias ideias e que quer quase implementar tudo, e que depois tem alguma dificuldade em priorizar e chegar ao detalhe mais ínfimo possível. Ou seja, eu acho que eu gosto de ver data, e gosto de conseguir tomar decisões com data. Sou bastante emocional em tomar decisões, provavelmente menos racional do que eu gostaria. Acredito também que tens que fazer as coisas com paixão e sou apaixonado por aquilo que normalmente faço. Mas obviamente tenho lá o reverso da medalha, que é às vezes apaixonas por demasiadas coisas ao mesmo tempo, e acima de tudo, se não tiveres rodeado das pessoas certas, acabas por desfocar mais rápido do que deverias. E isso também acaba por definir muitas vezes as pessoas que eu tenho à minha volta. São pessoas que me complementam e que me dão uma visão diferente para, e eu acredito que também tenha sido esse parte do sucesso comigo, com o Benny e com a Mariana, esta complementaridade de competências que tem trazido algum sucesso à Uniplace, e acredito que vai trazer muito mais. Nós também acreditamos. Uma coisa engraçada que dá para ver é que grande parte dos empreendedores, por norma, sentem muito. Normalmente apaixonam-se por muitas coisas ao mesmo tempo e têm sempre essa dificuldade. É tanta coisa que querem, provavelmente, vem em negócio muita coisa, muitas oportunidades novas, e às vezes ter de arranjar algum tipo de se focarem. Uhum. Ok, diz-me uma coisa, partilha connosco uma coisa. Mas os melhores são aqueles que conseguem realmente trazer ideias e depois, ou seja, o plano é interessante e é importante. A execução desse plano é o que determina o teu sucesso. Ou seja, essa capacidade de execução é difícil, e é muito aquela questão entre o empreendedor e o gestor, mas conseguis executar e aquilo que tenho aprendido ultimamente, temos discutido isto cá muito na empresa, é sentido de urgência. É que provavelmente mais determina o sucesso, neste caso uma startup, onde o tempo é algo muito escasso e provavelmente o recurso ainda mais escasso que o dinheiro e que pessoas, é mesmo tempo. E aquilo que eu sinto é que os melhores empreendedores são aqueles que conseguem fazer, embora pareça que estão a fazer muito ao mesmo tempo, é que não tem um grande sentido de urgência, é não fazeres amanhã aquilo que tu consegues realmente fazer hoje. Porque um dia, às vezes um dia é o tempo que tu precisas para conseguir pagar os salários, para conseguires fechar um investidor, e não deixares para amanhã aquilo que consegues fazer hoje, provavelmente é daquilo que ainda estou a aprender e que mais aplico hoje em dia. Ainda tendo também nessa parte da aprendizagem, diz-me, partilha connosco um hábito que tu tenhas, que sintas que te ajuda. Eu, por exemplo, eu quando falei com a Filipa Neto há uns tempos atrás, ela disse que um dos hábitos que ela sente que ajuda mais é active learning, é estar sempre a aprender algo novo. Isto é apenas um exemplo. Claro. Algum hábito que tu tenhas, tu sintas que te ajuda, desde ler, os pais de vez em quando? Eu acho que volta um bocadinho também à minha, àquele meu superpower que estavas a perguntar. Que eu diria que era mais por eu acreditar tanto nas pessoas e que eu posso aprender com pessoas e acredito na aprendizagem, mas acredito que eu ganho energia e também depende muito da tua personalidade, mas eu ganho energia a falar com pessoas e tentar perceber os desafios que as pessoas têm. Eu nunca digo que não a conhecer alguém. Pode atrasar, pode demorar mais tempo, como durou no nosso caso, mas acabo por tentar, a nível de rede, networking, e networking mais puro, não é o networking por networking das business card, mas é tentar conhecer pessoas a fundo e tentar perceber os desafios das pessoas, o que é que elas mais gostam, tentar perceber as oportunidades e os desafios e aquilo, e tentar também aprender com elas. Isso tem sido o mais importante, e a última rede que me envolvi, e estou felizmente também não tenho muito tempo fora da Uniplaces, então acabo por me apoiar em algumas redes já formais, como os Global Shapers do World Economic Forum, ou mais recentemente a Entrepreneurs Organization, que é no fundo uma rede de 12 mil membros a nível mundial, que tem no fundo bases em vários países, e Portugal hoje, felizmente a partir agora de janeiro, é um desses países. Acaba por ser no fundo uma muleta que me permite também conhecer mais pessoas e estar sempre a uma oportunidade de aprender coisas novas. Bem, agora de um jeito mais rápido, qual é que foi o melhor conselho que tu já recebeste? Conselhos? Contrata pessoas que são melhores que tu. É provavelmente. E não tenhas medo de trazer as pessoas que são melhores que tu e ficares sem trabalho. Acho que trabalho, se a ambição for grande, vais ter muito. Mas não tenhas, no fundo, não só na, e curiosamente, não só a nível profissional, mas mesmo a nível pessoal, ou seja, é quase a inteligência diz-me com quem andas, eu diria quem és, não é? No fundo, acaba mesmo na amizade, é quase tu és tão inteligente como aqueles que te rodeiam, não só no negócio, mas a média também das 5 pessoas com quem mais te dás, não é? E eu acho que tens várias pessoas que acabam por dizer o mesmo. Eu sinto isso na Uniplaces, nós hoje temos uma leadership team que é melhor do que eu. E acredito que não é só leadership team, acredito que nós temos pessoas, muitas pessoas aqui na empresa que são muito melhores do que eu, a maioria delas são muito melhores do que eu naquela posição. E senão não estariam aqui. Eu acho que conseguis contratar com essa exigência, mesmo quando tu precisas de alguém tipo rápido, porque senão a pessoa desaparece. Eu acho que isso tem sido a maior aprendizagem. Agora vamos assim umas características mais humanas, então agora falamos no início, que até foi um momento bonito, até vamos lhe chamar. Portanto, Miguel, gostas de esporte e tens algum esporte preferido nesse sentido de ver? Futebol e pádel. Pádel de praticar, futebol de praticar e ver. O preferido? Benfica, sempre, glorioso. Acho que está um momento bonito, não é verdade? Se não estivesse a trabalhar, o que é que gostas de fazer domingo à tarde? O pádel pode estar aí inserido também, mas... Não, mais domingo de manhã. Domingo à tarde, olha, gosto de tentar preparar a semana, ajuda-me a tentar, no fundo, determinar as prioridades para a semana. E depois, muitas vezes, é família, jantar com os pais, tentar ir ao cinema, é algo que eu gosto, ou ver um filme, ou ir ao cinema. E depois há sempre projetos, neste caso, preparar um casamento, que eu tenho E qual é que é o teu prato preferido? Difícil, gosto de muitos. Diferente, português, alheira. Muito bom. Ok, tens alguma superstição? Não, não sou religioso e acredito que não tenho quase superstições nenhuma. Ateu ou agnóstico? Agnóstico, por enquanto. Já que falaste em filmes, qual é que foi o último filme que viste? Vejo muitos. O último filme que eu gostei mesmo, tenho que dar um que eu tenha gostado mesmo. E o último filme que eu gostei mesmo, Inside Man. Recentemente. Tenho que ver. Bem, em jeito de conclusão, queria que partilhassem aqui connosco o teu momento Uncle Ben. Pode ter sido também o melhor conselho, mas lá está, é aquela frase que tu sintas que pode inspirar os nossos ouvintes. O melhor conselho? Um conselho que tu queiras partilhar, que seja de ti para o mundo, vá, nesse sentido. Até pode ser mesmo, o mesmo conselho que tu recebeste e que já partilhaste. Sim. Eu acho que, no fundo, estarem sempre de criarem uma... Alguém me disse uma coisa interessante que eu tento praticar e nem sempre faço, mas é o conceito do vision board. E que está muito nos Rockefeller Habits e no livro que eu gosto, pá, um dos grandes livros que eu li recentemente, Scale Up, que é curiosamente o fundador também da Rede IO, Entrepreneur Organization, e que prende-se muito pelo facto de conseguir chegar onde tu queres, tu tens quase que ajuda a visualizar quase vives o momento como se já tivesses atingido esse objetivo. E muitas vezes as pessoas acabam por dizer num sentido mais supérfluo, provavelmente. Há pessoas que ambicionam ser ricas, então que vives esse estilo e eventualmente aquilo, as oportunidades acabam por aparecer para ficares rico. Outros casos mais práticos, algo mais prático, é provavelmente, se queres ser mesmo empreendedor, tentares perceber essa, quase vives o momento de perceberes o que é que falas com os empreendedores, perceberes o que é que é teres a tua própria startup, e muitas vezes vais ter noções, e isso acaba por dar-te um caso ainda mais prático, que era, muitas vezes já te sentiste uma vez de tu queres muito uma coisa e ignorares, e outras vezes queres muito uma coisa, pensares muito numa coisa, e quase que te imaginares, por exemplo, a ser pai, que é algo que ainda não tenho, mas eventualmente poderá ser, e nessa altura tudo que depois percebes à volta está tudo relacionado com seres pais. Se calhar vês publicidade, sim, que está ligada a seres pai, vês promoções numa loja que tem a ver com seres pai para os teus filhos, e no fundo é que e isso, aquilo que acaba, a informação está lá, não é mesmo? Mas há tanta coisa, dás muito mais atenção, e no fundo é os teus objetivos, não deverias só escrevê-los, mas visualizá-los, para que depois no dia a dia poderão vir oportunidades que, se tu acreditares que uma grande oportunidade de negócio é X, e se conseguires visualizá-la, tu provavelmente vais ter mais oportunidades durante o dia de se calhar vais perceber mais facilmente uma oportunidade porque já tentaste visualizar isso e vais estar muito mais atento para isso. Isso é, não é muito fácil de realizar, na minha opinião, mas eu tenho vindo a tentar, e está muito na volta do segredo, e está muito à volta disso. E acho que essa parte da visualização tem sido interessante, para além de tudo aquilo que eu disse antes. Acho que as melhores pessoas produzem os melhores resultados, prioridade é importante e tudo mais. Também, em jeito de conclusão, sabemos que ainda agora falaste que, por exemplo, a Startup Lisboa vai fazer agora 5 anos. O que é que tu vês a acontecer daqui a 5 anos? Quer seja para ti, quer seja para o Nipes? Um tema, isto aqui é uma pergunta totalmente aberta, a única coisa que fecha é mesmo o tema de 5 anos. 5 anos, agora rápido, para ser um bocadinho diferente do resto. 5 anos de Uniplaces, IPO. 5 anos Miguel Amaro. Provavelmente gostava de ainda estar na Uniplaces, depende obviamente do percurso. Gostava também de estar envolvido com outros projetos imobiliários e tecnológicos, acima de tudo. Com filhos, já casado. Idealmente a viver ainda em Portugal, mas a viajar muito. Ok, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, e também muito obrigado pelo espaço para toda a gente aqui. Para quem não sabe, tivemos a entrevista aqui no escritório do Uniplaces, que, oh meu Deus, há poucas coisas que eu possa dizer sobre isto. É um espaço incrível, portanto, muitos parabéns pelo espaço e muitos parabéns também pelo trabalho que estás a desenvolver. Obrigado a nós, obrigado por terem vindo. Thank you. Muitíssimo obrigado por teres estado aí desse lado. A tua atenção é sempre, sempre, sempre bastante valorizada. Já sabes, todas as quartas-feiras temos um episódio, portanto até à próxima quarta-feira, não te esqueças. Se todos os super-heróis nascem sem poderes, parte cada um ir atrás do seu. Só uma coisa, esqueci-me de referir. A equipa do Zero tem vindo a trabalhar para melhorar os seus conteúdos, portanto, agradecemos que fales connosco nas nossas redes sociais, mais uma vez, zhro.dhro, ou no nosso site, em zhe.ro. Um abraço.